Capítulo 9. O céu. Eu, porém, na justiça, contemplarei a tua face. Quando acordar, me satisfarei com a tua semelhança. Salmo 17, verso 15. Agora vamos abordar a morte dos justos. Assim como há uma habitação temporária para o incrédulo, chamado Hades, e mais tarde um lar definitivo, chamado de Lago de Fogo, há uma residência para os crentes que partiram e que também um dia mudarão de local. O lar atual é conhecido pela maioria como sendo o céu, mas nas Escrituras é mencionado como a Jerusalém Celestial. O lar definitivo dos justos também será chamado de Jerusalém, mas estará localizado na terra. Esta é a cidade que descerá do céu após o juízo final. Ela é chamada de a Nova Jerusalém, Apocalipse 21, 2. A Jerusalém lá de cima. Mas tendes chegado ao Monte Sião e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém Celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos arrolados nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança. Hebreus 12, 22. A Jerusalém Celestial, ou a Jerusalém de cima, é uma cidade, como retratado por Afabel em nossa alegoria. Ela está construída sobre uma montanha chamada Sião. O Pai e o Filho vivem ali, assim como miríades de anjos. A Universal Assembleia e a Igreja dos Primogênitos vivem ali. O que se refere, respectivamente, aos santos do Antigo Testamento e àqueles em Cristo que já morreram. Jesus é chamado o primogênito entre muitos irmãos. Então, a Igreja dos Primogênitos pode ser chamada de a Igreja de Jesus Cristo. Observe também que os espíritos dos justos aperfeiçoados também são encontrados nesta cidade. Quem são essas pessoas? Uma vez que ele já incluiu os santos dos Antigo Testamento e os do Novo que prosseguiram para receber a sua recompensa. Lembre-se que quando nascemos de novo pelo Espírito de Deus, nos tornamos criaturas inteiramente novas. Nossos espíritos são aperfeiçoados à semelhança de Cristo e somos encontrados nele. Neste versículo, o escritor não se refere à alma ou ao corpo deles, mas somente aos seus espíritos. Eu, pessoalmente, creio que isto se refere aos santos aqui na terra, que servem a Jesus. Pense nisso. O escritor de Hebreus nos exorta: acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4,16. O trono da graça está localizado no meio da cidade de Deus. Este convite é transmitido a nós que estamos na terra. Será que muitos que hoje vivem aqui na terra são bem conhecidos na sala do trono porque se chegam a esse lugar com frequência através da oração? Somos espíritos com almas, que são o nosso intelecto, a nossa vontade e as nossas emoções, que agora vivem em corpos físicos. Jesus disse que a única maneira pela qual podemos verdadeiramente adorar a Deus é em espírito e em verdade. Paulo reenfatiza isso. Porque Deus, a quem sirvo o meu espírito no evangelho de seu filho, é minha testemunha. Romanos 1:9. Uma vez que nossos espíritos foram criados à imagem de Deus e nascemos de novo, agora temos a disponibilidade por meio do sangue de Jesus e do poder do Espírito Santo para entrarmos na sala do trono de Deus a qualquer momento que necessitemos ou desejemos adorar. Visitas ao céu. A Jerusalém de cima fica localizada atualmente em um lugar chamado de Terceiro Céu. É um lugar real que o apóstolo Paulo visitou antes de sua morte. Ele escreveu: passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao Terceiro Céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. 2 Coríntios 12, versos 1 a 4. Os estudiosos da Bíblia concordam que Paulo estava falando de si mesmo. Na verdade, está registrado na New Living Translation: foi arrebatado ao terceiro céu há 14 anos. Observe que Paulo não estava ciente se o fato havia ocorrido em seu corpo ou fora dele. Isso só poderia ser explicado pelo fato do céu ser um lugar real e físico. Percebo que muitos pensam que ele é uma região invisível, onde as pessoas flutuam por ali como fantasmas. Não, o céu é um lugar físico onde há ruas, árvores, animais, prédios, água, etc. Conheço várias pessoas que foram ao céu e voltaram, assim como Paulo. Mas deixe-me compartilhar sobre um de meus favoritos. Tenho um amigo, um pastor, que se chama Tom Slayton. Em outubro de 79, em sua primeira noite de ministério, ele voltou para casa após o culto e encontrou sua esposa debaixo da escada, chorando incontrolavelmente. Ele soube imediatamente que algo estava extremamente errado. Logo descobriu que seu filho de 10 anos, Tommy, havia levado um pequeno aparelho de televisão para o banheiro para assistir a um jogo de futebol enquanto tomava banho. Acidentalmente, ele puxou a TV para dentro da banheira e foi eletrocutado. Tom encontrou seu filho sem pulso, sua carne estava fria e azul e seus olhos totalmente dilatados, o que indicava ausência de atividade cerebral. Tom havia recebido treinamento para paramédicos e de primeiros socorros quando trabalhava como xerife do Departamento de Xerifes do Condado de Los Angeles e havia testemunhado muitas mortes. Se ele estivesse em uma situação semelhante como oficial de polícia, teria declarado a vítima morta e chamado o investigador. Mas agora ele era um crente que conhecia o poder da oração. Ele começou a orar e a fazer ressuscitação em seu filho. Depois de alguns minutos, os paramédicos chegaram, então Tom deixou o trabalho médico com os especialistas, enquanto continuava a orar. Eles ficaram lá por 45 minutos, sem qualquer sucesso em trazer Tommy de volta. A máquina que acompanha os batimentos cardíacos mostrava uma linha reta o tempo todo. Os paramédicos estavam ficando inquietos, enquanto aguardavam que aquele pai, a quem eles estavam começando a considerar um fanático, desistisse. Tom finalmente orou. Pai, não tenho mais fé. Esgotei a que tinha. Mas sei que na tua palavra tu falas sobre outro tipo de fé. Ele estava se referindo ao dom da fé, que se encontra em 1 Coríntios 12, 9. Tom disse que sentiu algo como uma mão no topo de sua cabeça. Quando isso aconteceu, ele sentiu uma força muito grande e uma grande autoridade erguer-se de dentro do seu espírito e gritou para seu filho, "Você viverá e não morrerá, em nome de Jesus." De repente, a máquina começou a emitir um bip e mostrar sinais de pulsação na tela. Os paramédicos saltaram de entusiasmo. Quando desceram Tommy pelas escadas e o colocaram dentro da ambulância, ele havia passado de azul para rosa. Seus olhos haviam sido inteiramente restaurados e seu corpo agora estava quente. Tom estava tão entusiasmado. Seu filho estava vivo e bem. Ele também tinha uma grande história de um milagre para contar a todos os seus amigos sobre o que Deus havia feito. O que ele não percebeu foi que a luta pela vida de seu filho havia apenas começado. Os médicos relataram que o menino estava em coma. Depois de examiná-lo, descobriram tecido nos rins saindo pelo catéter, o que significava, em termos leigos, que seu corpo havia sofrido um derretimento. Eles disseram a ele que se seu filho vivesse, seria um vegetal, e mais tarde relataram que sua idade mental seria a de um bebê de 3 meses de idade, com um QI de 0,01. Para encurtar uma longa história, depois de 7 meses de oração e de se recusar a desistir, de repente Tommy saiu do coma. Seu pai estava ao lado de sua cama quando isto aconteceu e começou a fazer perguntas a ele, para as quais recebeu respostas imediatas. Tommy formou-se na Universidade de UCLA, no Seminário Bíblico Ambos com Honra. Ele foi presidente da última série de sua faculdade. Hoje vive um casamento feliz e tem 2 filhos. Papai, estive com Jesus. 3 dias depois de sair do hospital, Tom observou que o rosto de seu filho estava brilhando. Ele perguntou, o que está vendo, Tommy? Tommy respondeu, papai, estive com Jesus. Quando a TV atingiu a banheira, eu não senti nada. Um grande anjo agarrou meu braço direito e me levou imediatamente para fora do meu corpo. Voamos através de um túnel em uma velocidade impressionante. Atingimos a velocidade da luz antes de aterrissarmos em uma das ruas do céu. Ele prosseguiu contando a seu pai que as ruas não eram douradas, mas feitas de ouro puro. Ele podia ver através delas. Na terra, o ouro não pode ser refinado à pureza que é no céu. Entretanto, na terra, muitas vezes o ouro é usado em janelas para lhes dar uma cor dourada, assim como a blindagem das antigas máscaras dos astronautas, algumas janelas de cabine de jatos, alguns prédios, etc. De modo que o ouro, em seu estado mais puro, é transparente. Tommy compartilhou que as primeiras pessoas a saudá-lo na sua rua eram parentes que ele nunca havia conhecido e nem sabia seus nomes. Entretanto, sua mãe e seu pai os conheciam. Também havia no grupo que o recepcionou uma senhora chamada Phyllis. Era uma vizinha com quem a mãe de Tommy, Galé, havia orado para que recebesse Jesus, um mês antes de Tommy ser eletrocutado. Ela havia morrido 2 semanas depois de sua conversão. Todos estavam conversando quando, de repente, ele ouviu um sussurro e o grupo ao seu redor se desfez. Ali estava Jesus. O Senhor levou Tommy para dar uma volta pelo céu. Havia muitas ruas e prédios. Era definitivamente uma grande cidade. As flores, a grama e até as pedras estavam vivas e cantavam em harmonia. Ele disse que parecia que estavam louvando a Deus. Se ele pisasse na grama ou em uma flor, ela não ficava esmagada, mas imediatamente voltava à sua posição original. Ele observou que as cores eram vibrantes e vivas, muito mais do que ele havia visto na Terra. Havia até cores que ele nunca havia visto antes. Ele também teve o privilégio de ver as mansões de sua mãe e de seu pai e de 2 de seus irmãos. Então veio o choque. Jesus disse a Tommy que ele teria de voltar. Ele não queria deixar o céu, mas então Jesus levou a um lugar onde abriu um véu. E Tommy pôde ver seu pai chamando-o de volta. Então Jesus disse: Ele é seu pai e tem autoridade para chamá-lo de volta. Desde aquele instante, Tommy disse a seu pai para nunca chamá-lo de volta, caso aconteça dele morrer de novo. Achei essa parte engraçada quando o pai dele compartilhou-a comigo. Mas o céu é muito melhor do que a terra. Descobri que aqueles que passam por esta experiência sempre têm muita dificuldade em voltar. Paulo também lutou contra isto, pois ele disse à igreja dos Filipenses: O meu desejo ardente é partir e estar livre deste mundo, seguir viagem e estar com Cristo, pois isto é muito, muito melhor. Filipenses 1, 23. Não é apenas melhor, ou muito melhor, mas muito, muito melhor. Ele havia tido a experiência de estar naquela cidade e queria voltar, mas decidiu ficar pelo bem do reino. Tommy compartilhou mais tarde com seu pai que ele não tinha 10 anos de idade quando esteve no céu. Ele tinha o corpo de um homem adulto. Muitos, inclusive, acreditam que todos teremos 33 anos, quando estivermos em nossos corpos glorificados, a idade de Jesus quando foi crucificado, pois as Escrituras dizem: Sim, amados irmãos, já somos filhos de Deus e não podemos sequer imaginar como seremos quando Cristo retornar. Mas sabemos que quando Ele vier, seremos como Ele. 1 João 3, verso 2. Esta é apenas uma de muitas histórias reais que tive a oportunidade de compartilhar. Entretanto, ela, juntamente com as Escrituras, demonstram a realidade do céu. Aqueles que são servos fiéis de Jesus entrarão nesta cidade ao deixarem esta terra. A salvação do espírito, da alma e do corpo. Como já foi mencionado, o espírito de uma pessoa se torna uma criação inteiramente nova no momento em que ela recebe Jesus como seu Senhor. Ela é instantaneamente transformada à semelhança de Jesus. Isto é afirmado pela declaração do apóstolo João: Pois segundo o Senhor é. Também nós somos neste mundo, 1 João 4,17. Como você pode ver, João está se dirigindo claramente aos crentes que estão aqui na terra, e não àqueles que já seguiram para receber a sua recompensa. Uma pessoa verdadeiramente nascida de novo pelo Espírito de Deus é aperfeiçoada no Espírito aqui e agora. Quando o nosso espírito é salvo, tem início o processo de salvação da nossa alma, que, como mencionado antes, compreende a nossa mente, vontade e emoções. A nossa alma é salva ou transformada pela palavra de Deus e por nossa obediência a ela. O apóstolo Tiago confirma isto quando diz: "Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhi com mansedão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos." É importante notar que Tiago está falando a irmãos, e não a incrédulos com relação à salvação de suas almas. Ele enfatiza tanto o ouvir quanto a obediência à palavra de Deus. A alma é a única parte do homem na qual nós ajudamos a determinar o nível de salvação. Cooperamos, ouvindo e obedecendo, que por sua vez acelera o processo, ou ao contrário, o retarda. A transformação de nossa alma é crucial para que cheguemos a um bom final como crentes. Finalmente, há uma última parte de nós que precisa ser salva, o nosso corpo. Leia com atenção o que Paulo escreve sobre este assunto. Sabemos que quando esta casa terrena, onde vivemos, for desfeita, quando morrermos e deixarmos este corpo, teremos um lar no céu, um corpo eterno, feito para nós pelo próprio Deus e não por mãos humanas. No corpo que temos hoje, nos cansamos e ansiamos pelo dia em que nos revestiremos de nossos corpos celestiais como de uma nova roupa, pois não seremos espíritos sem corpo, mas nos revestiremos de novos corpos celestiais. Os nossos corpos, ao morrerem, nos fazem gemer e nos angustiarmos, mas isto não significa que desejamos morrer e não termos nenhum corpo. Queremos entrar em nosso novo corpo para que este corpo moribundo seja absorvido pela vida eterna. O próprio Deus nos preparou para isso e, como garantia, Ele nos deu o Seu Espírito Santo. Então, estamos sempre confiantes, embora saibamos que, enquanto vivermos neste corpo, não estaremos em nosso lar com o Senhor. É por isso que vivemos por fé e não por vista. Sim, estamos plenamente confiantes e preferíamos estar fora desse corpo, pois então estaremos em nosso lar com o Senhor. 2 Coríntios 5:1 até 8. A leitura destas palavras nos dá grande esperança e até purifica nossas almas. Observe que ele não menciona penas, mas estende-se sobre o fato de que teremos corpos eternos. Em outra parte, ele afirma: pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. 1 Coríntios 15:53. Nossos corpos não serão diferentes do de Jesus, pois as Escrituras afirmam: nós o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Romanos 6, verso 5. E amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. 1 João 3, verso 2. Imaginemos o corpo de Jesus depois da sua ressurreição. Qualquer atributo que o seu corpo físico possuía, nós também possuiremos quando experimentarmos a salvação de nossos corpos. Vamos começar com o que aconteceu exatamente no túmulo na manhã em que o Senhor ressuscitou. Maria Madalena primeiramente descobriu o túmulo vazio e chorou, pensando que o corpo do Senhor havia sido roubado. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste e eu o levarei. João 20:14. Jesus não estava diferente de um homem normal. Ele não parecia um alienígena de um filme de ficção científica. Ela o confundiu com o jardineiro. Portanto, ele tinha um corpo muito semelhante ao que possuímos hoje. Ela não o reconheceu, porque não podia ousar acreditar que ele estivesse vivo. Ela o havia visto ser brutalmente assassinado e enterrado. Foi somente quando ele falou com ela pessoalmente que Maria pôde acreditar que realmente era ele. O seu corpo não parecia diferente ao de um homem normal, mas devemos perguntar: Ela estava tendo uma visão do seu espírito ou aquele era realmente um corpo feito de carne? Esta pergunta é claramente respondida quando Jesus aparece mais tarde para os seus discípulos. Ele disse: Por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem osso, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 38. Ele tem carne e osso, mas observe que ele não fala nada sobre sangue. Isso porque o seu sangue foi derramado no trono da misericórdia de Deus. Agora, o que flui por suas veias, acredito que seja a glória de Deus. Então, nós também teremos um corpo de carne e osso. Jesus também podia comer comida física. E por não acreditarem, eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: Tendes alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Lucas 24, 41. O fato de comer na presença de seus discípulos não ocorreu apenas daquela vez. Houve dois outros incidentes registrados. Um deles foi quando estava na casa de certo homem que havia encontrado na estrada para Emaús, e o outro quando preparou o café da manhã para os seus 11 junto ao mar. Portanto, poderemos comer quando estivermos em nossos corpos eternos. Jesus podia falar, cantar, andar, segurar objetos e assim por diante, como um homem normal em seu corpo glorificado. Mas ele também podia passar por paredes e desaparecer num piscar de olhos. Você pode perguntar, mas ele tinha carne e osso e podia passar por paredes e desaparecer? Ah, sim, veja o que João registrou. Naquela noite, no primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos a portas fechadas porque tinham medo dos líderes judeus. De repente, Jesus apareceu ali entre eles. João 20:19. Nesse encontro com os seus, ele pediu a Tomé que colocasse os dedos em suas mãos e a mão do seu lado. Como Jesus pôde ter aparecido de pé entre eles quando as portas estavam trancadas? Ele passou pela parede e apareceu, e podia desaparecer com a mesma facilidade, o que também é relatado. Depois de partir o pão para os homens que encontraram na estrada para Emaús, então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Lucas 24, 31. Nós também teremos a capacidade de desaparecer em nossos corpos ressurretos e reaparecer em um local diferente. Isso explica como poderemos viajar grandes distâncias no novo céu e na nova terra. Teremos de fazer isso porque a cidade de Deus tem 3 mil quilômetros de comprimento e de largura, sem mencionar a distância envolvida nas viagens a outras galáxias. Também poderemos flutuar no ar. Lembre-se que Jesus flutuou até o céu depois de ter interagido por 40 dias com os seus discípulos. Uma das coisas que Tomé relatou a seu pai, assim como outras pessoas que conheço que estiveram no céu, é que se pode andar, flutuar ou se transportar imediatamente para outro lugar. Houve partes do percurso em que ele andou e outras partes em que ele era suspenso e flutuava para outros locais. O reino milenar de Cristo. Precisamos voltar a nossa atenção para o deslocamento da cidade de Deus. Mas primeiramente vamos abordar os eventos que acontecerão antes disso. No final da era da igreja haverá 7 anos de tribulação. O homem da iniquidade, o anticristo, será revelado e enganará muitos. Ele se oporá e se exaltará acima de tudo que se chama Deus ou que é adorado. Ele perseguirá os santos e conduzirá muitas nações para um tempo de grandes trevas e rebelião contra Deus. Neste período, o Senhor voltará para buscar os seus santos. Alguns acreditam que isto acontecerá antes do início dos 7 anos. Outros acham que na metade e outros no final. Esta é uma questão que não discutirei nesta obra. Entretanto, o que é importante é saber se estaremos prontos. Paulo aborda este arrebatamento da igreja algumas vezes no Novo Testamento. Uma dessas passagens diz: Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4,16. Esta não é a segunda vinda de Cristo, porque ele não virá até a terra, mas encontrará os seus fiéis nas nuvens. A segunda vinda ocorre ao término dos 7 anos de tribulação, com Jesus voltando em um cavalo branco, liderando os exércitos do céu. Haverá uma multidão dos seus santos neste número, Judas 14. O anticristo, o falso profeta, os líderes mundiais e os exércitos das nações se unirão para lutar contra o Senhor e seu exército. Jesus os destruirá com a sua espada em um único dia de batalha, e os pássaros do céu consumirão a carne deles. Esta batalha é mencionada geralmente como a Batalha do Armagedom, porque ocorrerá em um lugar que fica situado no Vale de Megido, que se estende desde o Monte de Carmelo a sudeste de Jerusalém. Apocalipse 16, 16. Haverá multidão de povos em todo o mundo que não se rebelaram contra o Senhor nessa batalha e que também não prestaram lealdade ao anticristo. Muitos teólogos acreditam que essas pessoas sobreviverão e seguirão vivendo na era seguinte, que é mencionada geralmente como o reino milenar de Cristo. Elas permanecerão nas suas nações e estarão sujeitas ao governo global de Cristo. Elas terão corpos naturais e continuarão a povoar a terra. Então, essencialmente, haverá dois tipos de povos que habitarão a terra: os que sobreviverem à Batalha do Armagedom e os santos, que voltam com Jesus. Os santos terão seus corpos glorificados à semelhança do Rei Jesus. Eles serão aqueles que governarão com ele na terra. Não é difícil entender como os dois grupos se relacionarão, mas será diferente da interação de Jesus com os seus seguidores depois da sua ressurreição. Os santos glorificados poderão andar, falar, comer e socializar-se com os que habitam em corpos naturais. As Escrituras indicam que haverá paz mundial, na verdade, paz universal. Uma que Satanás e seus anjos estarão acorrentados por 1000 anos. Não haverá guerra, preconceito, ódio, vergonha, crime, doença e daí por diante, por causa da grande volta para Deus por todas as nações. O profeta Miqueias afirma: nos últimos dias acontecerá que o templo do Senhor em Jerusalém se tornará o local mais importante da terra. Povos de todo o mundo irão para lá para adorar. Muitas nações virão e dirão: vamos, subamos o monte do Senhor ao templo do Deus de Israel. Lá ele nos ensinará os seus caminhos para que possamos obedecer-lhe, pois naqueles dias o ensinamento do Senhor e a sua palavra sairão de Jerusalém. O Senhor julgará as disputas internacionais. Todas as nações converterão suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Todas as guerras cessarão e o treinamento militar terá fim. Todos viverão calmamente em suas próprias casas em paz e prosperidade, pois já não haverá nada a temer. O Senhor Todo-Poderoso prometeu. Miqueias 4, versos 1 a 4. Haverá prosperidade mundial e um sistema financeiro seguro, uma vez que as nações agirão de acordo com as leis de Deus. Será um tempo maravilhoso. O julgamento do grande trono branco. Após o término dos 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão por um curto período. Ele terá permissão para sair e enganar as nações. Isto não incluirá os santos em seus corpos glorificados, mas aqueles que habitarem em corpos naturais e que sobreviveram ao Armagedom, e aqueles nascidos durante o milênio que povoarem as nações. Os rebeldes se reunirão e cercarão a cidade de Jerusalém para guerrear, e então o fogo de Deus descerá do céu e os devorará. O diabo será lançado no lago de fogo e enxofre, e será atormentado dia e noite para todo sempre. Ele nunca mais será solto novamente. O julgamento do grande trono branco se seguirá de imediato. O Hades entregará os mortos de cada geração, desde Adão até esta batalha final. Toda a humanidade que não entrou na aliança de Jeová nos tempos do Antigo Testamento ou se submeteu ao senhorio de Jesus, depois disso comparecerá perante o rei e terá de prestar contas, assim como vimos no julgamento de independente, enganado, enfraquecido e vida dupla em nossa alegoria. Qualquer pessoa cujo nome não esteja escrito no livro da vida será lançada no lago de fogo com Satanás e seus exércitos para todo sempre. Novo céu e nova terra. Uma vez que o céu e a terra que existem tiverem sido removidos pelo fogo, o novo céu e a nova terra surgirão. O apóstolo João escreve: "Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram." Apocalipse 21:1. O apóstolo João então descreveu a descida da Nova Jerusalém do alto para localizar-se eternamente na terra. Ela é mencionada como a noiva do Cordeiro ou esposa, porque será o lar de todos os resgatados do Senhor, desde Adão até os que foram recebidos na sua glória, na sua segunda vinda. João dá uma descrição geral desta Nova Jerusalém. Então ele transportou-me em espírito até uma grande e elevada montanha e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Era cheia da glória de Deus e brilhava como uma pedra preciosíssima, como pedra de jaspe cristalina. Suas muralhas eram grandes e altas, com 12 portões guardados por 12 anjos. Havia 3 portões de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O anjo que falava comigo tinha em sua mão uma vara de ouro para medir a cidade, seus portões e as suas muralhas. Quando ele a mediu, viu que era um quadrado de comprimento e de largura. Na verdade, ela tinha a forma de um cubo, pois o seu comprimento e largura e altura tinham 3 mil quilômetros cada um. Então ele mediu as muralhas e viu que elas tinham 70 metros de espessura. O anjo usou uma medida de padrão humano. A muralha era feita de jaspe e a cidade era de ouro puro, tão claro como vidro. A muralha da cidade era construída sobre pedras fundamentais incrustadas com 12 pedras preciosas. Os 12 portões eram feitos de pérolas, cada portão de uma única pérola, e a rua principal era de ouro puro, tão claro como vidro. Apocalipse 21:10. A cidade era de tirar o fôlego. Uma maravilha como nenhuma cidade na terra que jamais tenhamos visto. Ela emanará opulência, fulgor e esplendor. Não haverá qualquer tipo de corrupção porque ela é absolutamente pura. João prossegue em sua descrição. E o anjo me mostrou um rio puro com a água da vida, clara como cristal, fluindo do trono de Deus e do Cordeiro, correndo pelo centro da rua principal. Em cada margem do rio crescia uma árvore da vida que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês a mês. As folhas eram usadas como remédio para a cura das nações. Nunca mais haverá qualquer maldição, pois o trono de Deus e do Cordeiro estarão ali e os seus servos o adorarão. E eles contemplarão a sua face e o seu nome estará escrito nas suas frontes. E não haverá noite ali, nem necessidade de lâmpadas ou da luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e eles reinarão para todo sempre. Apocalipse 22, versos 1 a 5. Observe que as Escrituras revelam claramente que veremos a sua face. O que Moisés ansiou, ele foi negado, nós contemplaremos. Que maravilhoso e empolgante! Observe também que as folhas da árvore da vida trarão cura às nações. Essa afirmação faz nascer algumas perguntas interessantes. Quem fará parte dessas nações, uma vez que os santos habitarão na cidade? Sobre quem os santos reinarão para todo sempre? Haverá pessoas naturais vivas também nesse tempo? Isaías responde a essas perguntas. Vejam, estou criando novos céus e nova terra, tão maravilhosos que ninguém jamais pensará mais nos que antes existiram. Alegrem-se, regozijem-se para sempre na minha criação. E vejam, criarei Jerusalém como lugar de felicidade. O seu povo, os santos redimidos, será uma fonte de alegria. Eu me alegrarei em Jerusalém e terei prazer no meu povo, e nunca mais se ouvirá o som de choro e de clamor. Agora Isaías se dirige às pessoas de fora da Nova Jerusalém. Não haverá mais bebês morrendo com poucos dias de vida. As pessoas não serão mais consideradas velhas aos 100 anos. Somente os pecadores morrerão tão jovens. Naqueles dias, as pessoas viverão nas casas que construírem e comerão os frutos de suas próprias vinhas. Não será como no passado, quando invasores ocupavam as casas e confiscavam as vinhas, pois meu povo viverá tanto quanto as árvores e terá tempo para desfrutar dos ganhos de seu trabalho duro. Eles não trabalharão em vão, e seus filhos não serão condenados ao infortúnio, porque serão eles um povo abençoado pelo Senhor, e seus filhos também serão abençoados. Eu lhes responderei antes mesmo que eles me chamem. Enquanto estiverem ainda falando comigo sobre as suas necessidades, eu atenderei às suas orações. O lobo e o cordeiro se alimentarão juntos. O leão comerá palha como boi. As cobras venenosas não atacarão mais. Naqueles dias, ninguém será ferido ou destruído no meu santo nome. Eu, o Senhor, disse. Isaías 65:17. Muitos aplicam esta passagem das Escrituras de forma incorreta ao reino milenar de Cristo. Entretanto, ele fala claramente da era em que o novo céu e a nova terra estarão presentes. Examinando os escritos do apóstolo João e o de Isaías, aprendemos que haverá um povo que viverá fora da cidade. Eles construirão suas próprias casas em um tempo eterno de paz e prosperidade universal. Esses não poderiam ser os santos que habitam na cidade santa, pois eles já terão mansões preparadas para eles próprios por Jesus. João 12, versos 2 e 4. Observe também que haverá crianças. Isto também não poderia se referir aos santos glorificados, pois Jesus deixou claro que aqueles que têm corpos glorificados não darão à luz filhos, pois eles não se casarão. Jesus disse, porque na ressurreição não se casam nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu, Mateus 22:30. Este foi outro fato que Tome confirmou em sua passagem pelo céu. Essas nações habitarão a nova terra, enriquecendo-a com semeadura, colheita e construções. Elas se multiplicarão e encherão a terra sem impedimentos, assim como Adão e sua semente teriam feito se ele não tivesse caído. Como pode isto ser explicado racionalmente? Uma possibilidade que pode ser questionada é que as Escrituras nos mostram que quando o milênio tiver início, a vida humana natural será estendida, porque o nosso inimigo absoluto, a morte, será apagado e destruído. Jesus terá destruído a maldição da morte, tanto espiritual quanto física. Portanto, a humanidade poderia potencialmente vivenciar o período de 1000 anos. No final do milênio, eles poderão receber este dom para sempre, se não se rebelarem contra Deus quando Satanás for solto por um breve tempo. O salmista escreve, e assim os povos te louvarão para todo sempre. Salmo 45:17. Uma forma de trazer entendimento a esta possibilidade é encarar essas pessoas como Adão e Eva antes da queda. Adão não foi criado para a morte, mas para viver para sempre. Este dom foi perdido pela sua desobediência. Ele trouxe a maldição da morte e da decadência para sua raça. Somente os redimidos de Cristo com corpos glorificados habitarão na Nova Jerusalém. Entretanto, parece, de acordo com as Escrituras, que aqueles que terão corpos naturais poderão transitar e comer do fruto e adorar o Senhor. Isso pode ser visto nos escritos de João. As nações da terra andarão na sua luz, a luz da Nova Jerusalém, e os governantes do mundo virão e trarão a sua glória a ela. Suas portas jamais se fecharão ao terminar o dia, porque não haverá noite. E todas as nações trarão a sua glória e honra para a cidade. Apocalipse 21:24. No princípio, o homem caiu na tentação do pecado. A penalidade foi a morte, tanto física quanto espiritual, resultando em morte eterna. No entanto, a queda não dissuadiu Deus do seu plano eterno, original para o homem na terra. Poderia Deus sofrer, no final, o fracasso de seu projeto por causa da desobediência do homem? Não. Ao contrário, Deus reverteu a derrota do homem em bênção, reunindo dentre a humanidade caída um povo celestial glorificado através da redenção de Cristo, que finalmente reinaria sobre a humanidade na nova terra. Isso nos ajuda a compreender as palavras de Jesus ao mordomo fiel. Muito bem, servo bom, porque foste fiel no pouco, dar-te-ei autoridade sobre 10 cidades. Lucas 19, 17. Seriam estas cidades existentes no milênio e na era eterna da nova terra? Se a queda não tivesse ocorrido, Deus não teria uma classe glorificada de pessoas para ajudá-lo a administrar e governar sobre os assuntos da terra e do universo para todo sempre. Ele, em sua eterna sabedoria, previu isto. Por este motivo, Jesus é mencionado como o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Apocalipse 13, 8. Quando o milênio se inicia e entramos na era eterna da nova terra, o propósito original de Deus, povoar esta terra com o homem natural, que viverá para sempre, será cumprido. As palavras de Jesus serão inteiramente cumpridas. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, verso 10. Será na terra assim como Tome testemunhou no céu. Novas e belas cores, plantas vivas e pedras que cantam louvores a Deus, arquitetura perfeita, águas vivas, um mundo realmente perfeito. Isaías concluiu seu livro profético falando a respeito da era da nova terra. Tão certo quanto meus novos céus e minha nova terra permanecerão, também vocês serão o meu povo, com um nome que jamais desaparecerá, diz o Senhor. Toda a humanidade virá adorar-me de semana a semana e de mês a mês, e ao saírem verão os corpos mortos daqueles que se rebelaram contra mim. Porque os vermes que os devoram jamais morrem, e o fogo que os queima jamais se apagará. Todos os que passarem por eles os verão com absoluto horror. Isaías 66, 22. É algo muito grave, mas por toda a eternidade poderemos ir a um certo lugar fora da cidade e contemplar o terrível destino de Satanás, de seus anjos e da humanidade que se rebelou contra o Senhor. Talvez isto seja a sabedoria de Deus para manter sempre diante de cada criatura a terrível consequência do pecado e da rebelião. Pense nisto. Satanás caiu em rebelião sem um tentador, e se Deus mantiver este fato diante de toda a sua criação por toda a eternidade, será um forte impedimento para que as pessoas caiam no terrível pecado em que Lúcifer e seus anjos caíram. O que está por vir? Como já foi mencionado, os santos glorificados viverão na cidade de Deus, a Nova Jerusalém. Eles receberão as suas recompensas e as suas posições eternas de serviço ao Eterno Rei antes do milênio no tribunal de Cristo, o que exploraremos em maiores detalhes no próximo capítulo.